Estação autorizada de chegada a colégio 1, vista via para o nível 050. Estou sendo no 0, é no 5. Caminha curva à esquerda, proa 207, me passa o localizador. Para 3.100, boa, 246. 3.100, boa, 246. touch ground 121.29. 4490, autoridade que agrava com o meu Fox, via seguro 17, e autoridade 350, saída pouca transição caiu. Recorda 10, primeira curva para a decolagem esquerda. Acione o código 5121, o controle 120 do Flower. Thank you. 0, autorizado pouso de pistão 0, o vento 120 graus, mas... Mais que é com o Zulu, a gente no 013, reforço no ponto de vitória da hora. Autorizado o táxi até o ponto de da 10 via AT1, Juliette Alfa, até o ponto de espera de Matheus novamente. Autorizado pouso de pistão 0, vento 110 graus, 120. M3, autorizado ingresso de Juliette, AT1 na posição 1. Após a passagem do tráfego do aeroporto de Juventude na estação, autorizada a manter a pistão 10. Thank you. 2, libera as leis, contato de alta, posição em polimento. Autorizado no caixão 0, vento no 20 graus, 8 metros.

Boa noite, estou em investigação, autorizado chegada a bordo, desça para 4.10, estou chegando com a zona 4.10. No clima final da 1.0, próximo ao externo e a velocidade. Eu posso te visual pro tráfego. Sente autorizado para seguir a nossa guarda do tráfego, mantendo separação visual. Eu posso te virar do eixo da 1.0. Mike 4, autorizado pouso do chão 7, 71, 10 graus de 2. Vive pouso 1, 7, Mike, tudo bom? De 4980, autorizado o LR do Colapso, estão no zero, o vento 1, 1, 0, 2. Centro 305, autorizado o LR de Guilherme, 71, posição 08. Vento Guilherme, 308, 3, 3, 0. 5, 2, 1, alterna, 1, 2, 3, 5, 8. Sola 105, libera via ótica, acho que é aquela ali. Correto, solução para o 9959, Livre Santos, Conexão com Solo, Sanitário. Azul 5001, pronto, copia. Azul 5001, pronto, copia. Azul 5001, pronto, copia. Pronto, corta, 9979. Céu 9979, autorizado Guarulhos, e outro 10 até Taubaté, segue rota do plano, e autorizado 340, saída São Júnior, transição Mônica. Recorda 10, primeira curva, pode decolar de uma direita. Só no código 5137, controle 120, posição 8. Foxtrot, Vista Norte, Ciclone. Yeah. Excelente. Muito obrigado. Azul 5001, 5 PM, number 1 dispatcher. Azul 5001. Radio contact, flight at level 34, Zero. Flight head in leader position. Heading to leader position, clear to flight level 340, Azul 5001. Alas 9, 7, 3, 4, 3, 5, 5, 5.